agora é proibido ficar parado. Mega DJ Jeová, comandando sua festa, fazendo do seu evento uma verdadeira emoção. Pra fazer o caqueado, a senhora, do jeitinho que a rapaziada falou. Hoje é aniversário de um ano da equipe Ostentação. Vamos dançar bem agarradinho desse jeitinho aqui, ó. Aquele dia eu não quis que fosses. Aquele dia eu fiquei sem posses. Aquele dia eu fiquei chorando. Aquele dia eu fiquei na força. Broquete, alô, gente! Eu fiquei. Meu parceiro Leto, alô, Leandro! Equipe Ostentação hoje com a gente, assim! Estou equivocado, eu te queria. Meu rio precisa de corrente, meu coração sente. Por se ver de ti ausente, só por ti eu choro, só por ti eu morro. CD ao vivo! Nasceu Samuel Saldi, aquele abraço, o homem da iluminação do show, nosso mundo, galera! Chance só vem por amar bem. Estava em tempo fraco, foi sem pensar. É tão real como dois e dois são quatro. Estou aqui, à espera de ti. Aqui nosso motor, olha isso aqui! Baby, pilotant, m'a pris point de mon enfant. Je dis à nous qu'on t'en est pour nous aller. Dias aí no Itaú Bob Show, com certeza, de 17 a 19 horas. Audiência total aqui no Garapé Novo. Pipoquinho. E pila via, coragem pra andar comigo. Tem que ter muita coragem. Olha o quê? Coragem. Ismael. Coragem, mãe, para enfrentar. Tem que ter muita coragem. Próximo final de semana, 8 e 9 de setembro, outra caixa Tuba 1, toda a estrutura do Xodozão, o festão da independência. E a gente já convida nossos seguidores pra ir com a gente pra lá, hein? Só que é só um aquecimento de que vai acontecer dia 8 e 9 de setembro. Alô, Miguel, me indica o teu cabeleireiro, bicho. Continua, hoje aqui é o som do show da Zonga. Abraço, Eldo! Parceiro Yuri! Ei, Yuri! Parceiro Jackson, Lutania! Parceiro Danilo! Alô, Gabi, a nossa produção, aquele abraço! Parceiro Samuel Saldi! Tudo isso, Samuel! Pra cima, meu xodózão. Meu vereador Teco, só com tiro de camarote hoje, com certeza. É o show do nosso xodózão de volta, hoje aqui no Garapé Novo. Aniversário de um ano da equipe Ostentação. 8 e 9 de setembro no Tracaja Tuba 1. E 16 de setembro é Fazenda Show, quinto baile da Independência. É convidando a galera pra curtir assim, o som do Chorozão da galera Los Mael. Do Garapé Amazonas comigo, tá curtindo assim, ó, pra fazer o caquear daquele jeito. Cadê você? A Alô, Deusiane, eu tô te vendo, Deusiane. Alô, minha equipe, eu chego na som. Aquele abraço, ela grande de Macapá, curtindo hoje comigo. Equipe alucinada também tá por aqui, tá curtindo juntinho com a gente. Bora, pipoquinha! Pra você, sucesso aqui, o Xolozão da galera! Som M12, o maior espetáculo em sonorização, está diante de você. Vem dançar com o melhor som. M12. Bora detonar os marcantes, assim no grau pra você! Borateco, Borateco! Espetáculo em sonorização está diante de você. Quantas vezes eu te esperei, amor, sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade. saudade que você deixou. Aí, Yuri. Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução que me convença de que agora estou só. Com a gente, aquele abraço. Aniversário de um ano. E a volta do Jornalzão aqui no Canapé Novo. Bora chegar, bora curtir assim, ó. Novo você escutar. Novo som M12. E você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou o nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Curtindo o corpo, tentando parar. Guerreirão, emoção. É só o meu amor. A saudade só me atrapalha. Pipoquinha não dá conta, não se mexe. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Meu parceiro Lori, amigo Zana, galera que tá recepcionando a gente aí com muito carinho. Aquele abraço. Adeus, Yuni, meu parceiro, meu Vanuni. Só os marcantes assim, ó. Banda Brilhante. Te vejo em todo lugar. Sei que você vai deixar. Quando a nossa desde quando você chegar, foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar. A brincadeira vai parar aqui. Não sai do meu pensamento, não dá. 9, semana 8 e 9. Agora vai ser o Tracaja Tubaú, festa da independência. É toda a estrutura do Chorãozão da galera lá do Tracaja Tubaú. Alô, Manazi! Dia 16 de setembro, é na Fazenda Show. Vai comemorar o aniversário da Andresa, com certeza. 16 de setembro, quinto baile da independência. Desce até o chão, que vai tocar muito funk daqui a pouco. Não quero nem lembrar. E eu quero ver, papai. Os momentos com você. E as marcas pra você, assim, ó. Minutinho me enganou. Eu que acreditei. Lembrando que próximo dia 12 seu amor, de novembro tem o Festival dos Marajoaras aí confirmado. São os M12 Fazenda Show. Sofredor. Tudo junto e misturado 12 de novembro. E nunca mais. Mas eu vou te esquecer. E nunca mais eu vou sofrer. Bora, meu Chorãozão! Vem dançar com o melhor som. M12. Pra fazer assim, ó. Fez o céu, o rancho das estrelas, fez também um seresteiro para conversar com elas, fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos e a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor, fez nascer a eternidade no momento de carinho, fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus, foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez as noites e um violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar. Só para amar. Só para amar. faz o homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Numa luta de gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau, conta a história com um cavalo de pau. Terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor. Em defesa da honra caprichosa, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. A mulher tem na face dois brilhantes condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino desconhece a poesia de ser fácil. Eu tive um sonho tão lindo e não posso esquecer. Recordar o passado e viver. Ah, se eu pudesse contar tudo o que se passou neste sonho de amor. Sei que ninguém me acredita, mas eu posso jurar que a felicidade vem me procurar. Cadê a morena? Vem, ó morena querida, que eu quero te dar, moreninha linda, toda a minha vida. Eu tive um sonho tão lindo e não posso esquecer. Recordar o passado é viver. Ah, se eu pudesse contar tudo o que se passou neste sonho de amor. Felicidade vem me procurar. Vem, ó morena querida, eu quero te dar, moreninha linda, toda a minha vida. Onde? E você pra mim, você pra mim. Minha vida, vida, minha vida, vida minha sim. Oh, oh, dono dos meus sonhos. Daqui a pouco tem muito funk pra fazer o rabetão subir. Aí eu quero ver. Lindo, a minha diretora. Lindo, doce emoção. Potião, bora, potião. Tua alegria que me faz. Alô, Manu, alô, Andressa. Já queixa no Camille, toda a turma, a equipe alucinaram. Faço tudo por você, porque eu estou desse jeito. Apaixonada, sofro calada. Tudo fica mais difícil sem você. Apaixonada, sofro calada. Tudo fica mais difícil sem você. Arrepenta, coração! Novo som M12. Vem pro show do Showzão da galera. Wanda. Um amor que eu sei que é verdade, que eu sinto em meu coração, que não é falsidade. Sei que a vida nos reservou uma linda história de amor. Pastor Joel. E por isso eu sei. Olá, turma do Garapé Amazonas, aquele abraço. Alô, Miguel, alô, eu, mano. Preciso, preciso de amor que me faça feliz. Sei que é você, um amor que eu sempre quis. Preciso de amor que me faça feliz. Sei que é você. Já tá comigo. Apenas um ser humano que precisa sonhar. Esquentando, esquecendo pra você assim. Hoje é aniversário de um ano, equipe Ostentação. Alô, Leandro. Meu parceiro, Leca, cadê você? Me mandou um que me fez. Alô, Vinícius. Ouço que dizem as palavras. A gente com certeza meteu pela lama, virou o bicho. Mas tá aqui o jornalzão da galera. Sei que a vida não teria sentido se você não estivesse comigo. Juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá mais terá o que receber. Ai, não tinha nada contra a corrente. Meu parceiro Pipoca, toda a galera de tal bom, tá curtindo o Jacinho. Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração, pois eu te amo demais. Seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. Jamais. Vem que eu te quero, amor. Assim na nossa festa. Tempo poderá dizer. Sua boca. Parceiro Pipoquinha, ô Potió. Uma vontade de levar. Olha que eu vou levar. Na verdade, isso nunca aconteceu. É um mundo novo que me apareceu. A imensa via. Meu parceiro louco, aquele abraço. Um amor tão lindo, só você e eu. Cuida de quem, baby, te ama demais. Dentro de mim. Alô, Isaac. Você. Meu parceiro Isaac Jack. Você comentou-se um beijo. vem da sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo. Da sua boca, dá uma vontade de levar você comigo. Com certeza a gente não esquece, alô Manu, alô Andressa, a equipe alucinada. Vai voltar pra casa quando te esperar. Vigiar meu sono, me aconchegar. Ser minha alegria, minha estrela guia. Como eu adoro. Adoro esse teu corpo quente, ouvir os teus sussurros, palavras que eu quero ouvir. Adoro. Jesus, ela canta, hein? Tuas carícias loucas. E quando? Quando me beija a boca. Segunda-feira eu vou lá no salão onde o Miguel faz o cabelo, bicho. Adoro. Esse aqui é o de Gil, sei lá. Eu quero. Quero com você momentos eternos pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama, acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho, testemunhas para quê? Nossos corpos, hein? Nossos corpos coladinhos. Do jeitinho que eu gosto. Coladinhos de prazer. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Amor, me leva. Pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Alô, Deusa, cadê o Marcos, Deusa? Foi dormir já? Tão cedo. Momento de amor, quero com você. Momentos eternos pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama, acende essa chama de amor e querer. Dona Joyce. Só nós dois em nosso ninho. Morador e a Lozana. Deixe unhas para quê? Dorico e Teca já estão correndo. Nossos corpos coladinhos. Suadinhos de prazer. Bora, meu chorozão! Novo som M12. Bora fazer assim, olha só no Zuquilo ouvir. Música. Bora, Vinícius! Okay, she headed to the dance floor and she slowly started popping it. Something like my wrist piece, everybody got her watching it. Girl, you got that secret treasure, I'm gon' put a lock on it. Don't care what they say, I would be stupid to be not on it. Girl, you got that sticky. Let's go into nine shots, we'll just call it 50. And I don't know, lick it, lick it, till I lick it. Essas horas eu queria estar no salão, felizmente. Oh, you look so sweet. What you work at Palace? Look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. They must have been tripping till I left me off a leash. I like the way you ride with that booty on me. Shorty, do it now, why you looking lonely? Move by another round and it's all on me. As long as I'm around, put it down on me. Just put it down on me, put it down on me. Down, down, on me, put it down on me. Don't throw it off the mound, show me how it's gonna be. Girl, all I really want is you down on me. Faz isso não, Leandro! Shorty, she's a perfect teacher. Rock her hips, control her hips, and drop it down like it's nothing. She shoot just like an hourglass. You see how fast an hour pass. Time flies when I'm on that hip, but I won't put a shit on baby. Work it like a pro, sitting watching pick a pill. Do a thing out on the floor. She bouncing fast and shaking slow. So sexual, incredible. She beautiful, she edible. I got her, I won't let her go. I ain't seen nothing better, yo. Look how she work it, the way she work it. Make me wanna hit it, heaven when I'm in it. If I do not it, I'm gonna make it. Girl, you can take it. Don't stop, like get it, get it. With that booty on me, shorty, do it now. Why you looking lonely? Go buy another round and it's all on me. As long as I'm around, put it down on me. Just put it down on me, put it down on me. Down, down on me, put it down on me. Don't throw it off the mound, show me how it's gonna be. Put all I really want is you down on me. Put it down on me. Say you in the pity, get it from your mama. Tell me if you with it, do you really wanna? Baby, when you see me, you know I'll be on it. Can you keep it on me? Alô, Gini. O qual me legisla, linda. O pau me celebra combien de temps, combien d'années pour faire comprendre que c'est vous m'aimer, que c'est vous me plaire. Pour te prouver combien je t'aime, combien de choses pour te prouver tout mon amour. Linda, pourquoi on vivait juste là? Linda, de nos balades sur la plage, tous les soirs, sous un ciel rempli d'étoiles. C'est le destin qui m'a mis sur ton chemin, pour nous marcher tous les deux mains dans la main. Babou d'amour, babou des petits bouts de chou, bisous en cou, bijoux des colliers chou. Ça veut bien, tout ça ou caresser. Mais ou pas ça, tout ça ou qu'elle trouver. Detonando decibéis de qualidade. Até meu óculos agora, bicho. Se si des fois senti la vie trop compliquée, il n'y vraiment Ô Ismael, aquele abraço, galera do Igarapé Amazonas, aquele abraço! Vai tá curtindo junto com a gente, assim, hoje é o Zona Chonosgão! Parceiro Lacinha, alô Manazzi, espera a turma com a gente, hoje está curtindo assim, ó. Curtindo com a gente hoje. Comitiva do nosso vice-prefeito Serafim tá com a gente assim, ó. Só que é minha hora, hein? Olha Deus. Felicitação, hoje é aniversário de ano aqui no Igarapé Novo. Vem aqui pelo sinal, está no apoio também. Um abraço, alô Manu, alô Ked, alô Andressa, toda a turma, junto e misturado. Fica Deus, gente, tá por aqui, só curtindo assim, olha, de boa. Só na Itaipava, de caçada. DJ Steve. Papito tá por aqui. Senão era estrago. Bora, Wanda! Olha a aposta, Wanda! Tu e da deusa. Juninho Samuel, só o dia, aquele abraço. Toda a nossa produção, o Joaquim. É o garçom do Chorozão, isso aí. Alô, Pipoquinha. Quando a gente não sabe, tio, a gente não se mete. Querida, pra dançar aí agarradinho desse jeito assim, ó. Vem dançar com o melhor som. M12. Bora fazer assim, ó. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame. me camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Y ahora a gente vai fazer aquela onda, só que é só finesse assim, ó. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. ¿Y o qué? Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu manuscrito. Amor de Deus. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás. Uy. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu detonando decibéis de qualidade. Não tem nem caso que seja tu amigo. E se não queres, eu não dá-me um rato, baby. Pero sem nenhum contrato. E dime se tu queres andar comigo. De todo quero ser contigo. E se não queres, eu não dá-me um rato, baby. Pero sem nenhum descanso. Dime se tu queres andar comigo. Senhor Jack tá comigo. Não me importa, não me importa que seamos amigos. Reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos. Adeus, Jacker, forte abraço. Seguidora fiel do Chorozão. Ela vai e leva o Manazzi junto, bicho. Hacer un sismo, ahora da lo mismo. El amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romance. 16 de setembro, ela vai estar na fazenda show junto com a gente. Dale, en esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Grande Itaúba, um grande abraço, grande Chimacapá também, alô Patrícia. Se necessita reggaeton, dale. Carol foi dormir, bicho. Me não pare, acércate a mi pantalão, dale. Vamos pegar-nos como animais. Quero ver enlouquecer. Quero provar. paradinha? Cadê a paradinha? Paradinha. Daqui a pouco tem charrada aí, ó. Olha só, galera que é do Flamengo, vai dar um gritão que eu quero ouvir. Só a galera do Flamengo. Você partiu meu coração, ai. Mas meu amor não tem problema, não. Desgraçado. Agora vai sobrar então o quê? O quê? Olha o que vai sobrar. Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor não sinta pena. Não guardo nem dinheiro, que dirá guardar rancor. Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. E se na fossa eu fui caseiro, quando passei eu soterrou. Tô na vida de solteiro, preparado pro caô. Você Sigo. Partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não. Lá no Ponta Grossa, aquele abraço! Alô, Geise, alô, Camille! Vem aqui pelo sinal, gente. Assim pra cada esquema. Só um pedacinho, Manas. Eu nunca quis seu coração. Amor demais só dá problema. Não, não. Mas você pode ser então. Parceiro João, aquele abraço, galera do Carapé Amazonas. Um pedaço. Alô, Miguel, alô, Ilma. Esquema, só um pedacinho. E aí, Jorginho? É mais uma do Kevinho. Cê acredita? Cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Calma, Isaac. Novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no. Ô, professora, fora, que abraço! Amiga. Mostra o Pedrinho original, que abraço! Não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca. Com ela não. Olha! Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Essa novinha é braba na dança e o que ela faz não é pra qualquer um. Essa novinha é braba na dança e o que ela faz não é pra qualquer um. Quando o grave bate, ela fica à vontade, mostra a habilidade que tem com o bumbum. Quando o grave bate, ela fica à vontade, mostra a habilidade que tem com o bumbum. Quando o grave bate, ela fica à vontade, mostra a habilidade que tem com o bumbum. Tica, tica, tica, tica, tica, tica, bum. Tica, tica, tica, tica, tica, tica, bum. Só jovem, esse é seu, só no funk hoje com certeza. Quando o grave bate, ela bate o bumbum. Bumbum bate, bumbum bate. Quando o grave bate, ela bate o bumbum. Tica, tica, tica, tica, tica, tica, bum. Tica, tica, tica, tica, tica, tica, bum. Bumbum bate, bumbum bate. Quando o grave bate, ela bate o bumbum. Só jovinha. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Não, é que não tô conseguindo ir. Aí, Yuri, não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, velho? Novinha, eu quero te ver contente. Oi. Não abandona o bonde da gente. Oi. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Pra sentar. Bora chegar aqui pro salão que eu quero ver aqui no salão. Yuri Batista, por favor. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica mal. E as novinhas? Bota a mão no chão. Calma, Gleice, dá uma segurada. Tremer na bunda. Vai tremendo a bunda. Alô, Danilo, alô, Yuri, alô, Samuel. É hora da nossa produção fazer o passinho. É o bonde do TT, ela não precisa de play porque já vive no automático. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Toca sucesso pra você! Que beijo não resume em transa. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar. Se o hobby de vocês é bater a bunda no chão, falta. Te toca assim, ó. Se teu hobby é sentar, nem vou te criticar. Tá de parabéns. Tá de parabéns, hein? Bem, mas preciso de você. Dá uma segurada, Gini. Falei, então senta bem. Senta bem. Olá. Então sarra. Então sarra. A bunda no chão. Bunda no chão. Então sarra, o popozão, o popozão. Então sarra, a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, o popozão, o popozão. Sabe qual tô? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar. Tipo, como é que eu vou falar da catuaba se eu não me convido? Amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Caralho. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não demora, que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é. Bora embrasar! Embrasando. Já já vi assim. Embrasando. Celando Eva Merde, é. E agora eu quero ver assim, ó. Tu tá tão, tão lida com esse abertão, apaixonadão, dão, dão, dão nesse bundão. Meu irmão, pelo amor de Deus, calma, Deusiane, calma. Abertão, tão, tão. Tão, tão, tão no chão, vai rabetão. Tão, tão, tão no chão, vai rabetão. Pipoquinha, já não tem nem bunda, pipoquinha. Tão, tão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer. Aí, Yuri. Uma serenata só pra te ver dançar pelada. Oh, nanana. Oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tá querendo dar nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Nanana, vai. Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar, te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, CK, vai. Oh, nanana, oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar, nanana. Oh, nanana. Ah, olha só. Meu parceiro Felipe tá comigo, hein? Doida querendo. Olha o Rosico, de tal bal chegando de montão. Oi, então solta, bate, dá seca. Então solta, caramba. E aí, seca, solta, bate. Olha só quem deixou o namorado pra vir curtir aqui hoje. Joga a mãozinha pra cima e dá um gritão aí. Tira com o pontinho na mente, canta que é bruto. Porque amanhã vai dar PT. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. No baile da São Martins que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. E do lado diz que eu te joga ali o PT. Deixou o namorado em casa, o marido, o amante, ficante pra vir curtir hoje aqui, olha. Muito louca. Segunda-feira vai dar PT. E só tem 17 anos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai. Só pra curtir! Vem dançar com o melhor som. M12. Curtindo comigo! Come a long way from do som. The planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Staying there, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. O som do reggae assim. Curtindo o chorozão, bota a mãozinha pra cima aí. Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Take me higher, stay with me, never leave my desire. Don't you know my heart burns like fire. Vou tocar sucesso. Mega DJ Jeová, comandando sua festa, fazendo do seu evento uma verdadeira emoção. Bora liberar o batidão assim, ó. DJ DJ. Pode soltar a batida, pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto. Meu parceiro Joãozinho Original, aquele abraço. Chegou o DJ que agita. Toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza. Eu ia vencer, eu avisei que eu ia me tornar gigante. Desce siroque, cerveja, tequila. Não tá sabendo nós que manda nesse instante. E é o bonde doideira do Croco. É o gigante, Crocodilo Prime. O animal toca tudo do Pará. Vai, é o do... É o baile do Perna. Eita. Pernambuco, vai sarrando em tu garota. Ela rebola que se enrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bom. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma. Bora pra ela, já. Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Bora girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha. Bora na tapinha, assim, ó. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão. Júnior Santorini. Fox safadão, atrevido do Pará. Convoca várias novinhas, o bagulho vai endoidar. Felipe cobiçado, tocando na pressão. Cai o mix detonando, ela gosta do safadão. E o Gabriel Saldi, tocando pra novinha. O Fernando Gaiato, que tá botando no clima. No Fox safadão, vamos dar-lhe a tapinha. No Fox safadão, vamos dar-lhe a tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão. Chegou pra curtir de montão, hoje é aniversário de um ano da equipe Ostentação. Daqui a pouquinho tem um parabéns. Alô, Leandro, parceiro Vinícius, alô, Leco. Toda a turma com a gente aí. Só imaginar como eu vou ficar sem teu carinho. Não sei o mesmo, Alô, Mel. Don't you jungle when you get off the wall. parceiro.